Esther 24, capítulo 83. Uma noite em que Lila estava a dizer mal de Genaro, Dedê encheu-se de coragem e defendeu-o. Fez-se vermelha e disse: "Ele é muito inteligente." Lila olhou-a com interesse, sorriu-lhe, respondeu: "És muito gentil. Eu sou mãe dele e aquilo que disseste dá-me muita alegria." A partir daquele momento, Dedê sentiu-se autorizado a defender Genaro em todas as ocasiões, mesmo quando Lila estava muito zangada com ele. Genaro já era um rapagão de 18 anos, com uma cara bonita, como a do pai em jovem, mas fisicamente mais atarracado e, sobretudo, tinha um caráter intratável. Não fazia caso nenhum de Dedê, que tinha só 12 anos, pensava noutras coisas. Mas ela nunca deixou de o considerar o exemplar humano mais espantoso que alguma vez existira à face da Terra. E sempre que podia, tecia-lhe elogios. Às vezes, Lila estava de mau humor e não lhe respondia. Mas outras vezes, ria-se e respondia: "Qual que é? É um patife. Tu e as tuas irmãs é que são inteligentes. Serão ainda melhores do que a vossa mãe." Mas Dedê, embora satisfeita com o elogio, quando podia considerar-se melhor do que eu, ficava feliz, começava imediatamente a diminuir-se para enaltecer Genaro. Adorava-o. Acontecia com frequência ela pôr-se à janela para o ver chegar da oficina e gritava-lhe assim que o avistava: "Olá, Rino!" Se ele respondia: "Olá", geralmente não era assim, ela corria para o patamar para o ver subir as escadas e tentava entabular conversa do género: "Estás cansado? O que fizeste na mão? Não tens calor com esse macaco?" Ou algo semelhante. Umas escassas palavras dele chegavam para galvanizá-la. Quando por acaso recebia mais atenção do que o normal, para prolongar o contacto, agarrava em imã e dizia: "Levo-a para baixo, para casa da tia Lina. Assim brinca com a Tina." Nem tinha tempo de lhe dar autorização, já estava fora de casa. Nunca um tão curto espaço me separara de Lila, nem quando éramos pequenas. O meu soalho era o teto dela. Dois lanços de escada a descer levavam-me à casa dela. Dois a subir traziam-na à minha casa. De manhã à noite ouvia as vozes deles, os sons indistintos das conversas, os gorjeios de Tina, a que Lila respondia como se também gorjeasse, o tom espesso de Enzo, que apesar de tão silencioso, com a filha falava muito, por vezes cantava-lhe canções. Calculava que também chegassem aos ouvidos de Lila os sinais da minha presença. Quando ela estava no trabalho, quando as minhas filhas mais velhas se encontravam na escola, quando pela casa só andavam Ima e Tina, que ficava muitas vezes comigo até a dormir, sentia o vazio lá de baixo. Esperava ouvir os passos de Lila e de Enzo a regressarem. As coisas depressa tomaram uma feição normal. Dedê e Elsa ocupavam-se muito de Ima. Levavam-na para o pátio ou para a casa de Lila. Se eu precisava de me ausentar, Lila tomava conta das três. Havia anos que não dispunha de tanto tempo para mim. Lia, revia o meu livro. Estava à minha vontade, sem Nino e sem o medo de perdê-lo. Até a relação com Pietro melhorou. Passou a vir mais vezes a Nápoles ver as filhas. Habituou-se de uma vez para sempre à mediocridade pobre do apartamento e ao sotaque napolitano, sobretudo de Elsa. Dormiu em nossa casa muitas vezes. Nessas ocasiões foi simpático para Enzo, conversou muito com Lila. Embora no passado Pietro tivesse formulado juízos muito negativos sobre ela, pareceu-me evidente que tinha gosto em passar algum tempo na sua companhia. Quanto a Lila, assim que ele se ia embora, falava-me a seu respeito com um entusiasmo que em geral não mostrava por ninguém. "Quantos livros terá estudado?" dizia, séria. "50 mil? 100 mil? Creio que via no meu ex-marido a encarnação das suas fantasias infantis sobre as pessoas que leem e escrevem por sabedoria e não por ofício. "Tu És uma barra, disse-me uma noite, mas ele tem um modo de falar que me dá mesmo gosto. Mete a escrita dentro da voz, mas não fala como um livro aberto. Eu falo? Perguntei a brincar. Um bocado. Mesmo agora, ainda? Sim. Se não tivesse aprendido a falar assim, nunca me teriam tomado em consideração, fora daqui. Ele é como tu, mas mais natural. Quando Gennaro era pequeno, eu, apesar de ainda não conhecer o Pietro, pensava que tinha de fazer com que ele viesse a ser exatamente assim. Falou-me muitas vezes do filho. Disse que devia ter-lhe dado mais, mas não tivera tempo, nem persistência, nem capacidade. Culpou-se por ter começado por lhe ensinar o pouco que sabia e depois ter perdido confiança e o ter negligenciado. Uma noite passou do filho à filha, sem interrupção. Receava que Tina também fosse um caso perdido quando crescesse. Eu elogiei muito a menina e com sinceridade. E ela disse séria: agora que estás aqui, tens de me ajudar a fazer dela o mesmo que das tuas filhas. Enzo também deseja isso. Disse-me que te pedisse. Está bem? Tu ajudas-me e eu ajudo-te. A escola não chega. Lembras-te da Oliviero? Para mim não chegou. Eram outros tempos. Não sei. Ao de Gennaro dei o que foi possível, mas não deu resultado. A culpa é do bairro. Olhou-me séria. Disse: não me parece. Mas uma vez que decidiste estar aqui connosco, vamos mudar o bairro. Capítulo 84. No espaço de poucos meses, as relações tornaram-se muito próximas. Tomámos o hábito de sair juntas para fazer as compras e, ao domingo, em vez de passarmos o tempo a passear por entre as bancas habituais da Rua Larga, fizemos o propósito de ir ao centro com Enzo e deixar que as nossas filhas apanhassem sol e ar do mar. Passeávamos pela via Caracciolo, ou na vila municipal. Ele levava Tina às cavalitas, mimava-a muito, talvez demais. Mas nunca se esquecia das minhas filhas. Comprava balões, guloseimas, brincava com elas. Eu e Lila ficávamos para trás de propósito. Falávamos de tudo, mas não como quando éramos adolescentes. Esses tempos nunca mais voltariam. Ela fazia-me perguntas sobre coisas que eu ouvira na televisão e eu respondia-lhe sem rodeios. Falava-lhe, sei lá, do pós-moderno, dos problemas da edição, das últimas notícias sobre o feminismo, tudo o que me vinha à cabeça. E Lila ouvia com atenção, o olhar ligeiramente irónico, intervindo apenas para pedir mais esclarecimentos, nunca para dar a sua opinião. Gostava de falar para ela ouvir. Gostava do ar admirado que ela fazia. Gostava das expressões dela, do género: tantas coisas que tu sabes, tantas coisas que és capaz de pensar, mesmo quando lhes pressentia um tom trucista. Se a interpelava pedindo-lhe um parecer, encolhia-se, refilava: não, não me faças dizer disparates, fala tu. Muitas vezes perguntava-me por nomes famosos para saber se eu os conhecia. E quando lhe dizia que não, ficava decepcionada. Também ficava decepcionada, devo dizer, quando eu reduzia a dimensões comuns pessoas conhecidas com quem tivera de lidar. Então, concluiu uma manhã, essa gente não é aquilo que parece. Pois não, geralmente são bons naquilo em que trabalham, mas no resto são cobiçosos, têm prazer em fazer-te mal. Estão no número dos fortes e encarniçam-se contra os fracos. Formam grupos para combater outros grupos. Tratam as mulheres como cadelinhas amestradas. Assim que podem, dizem-te obscenidades e põem-te a mão em cima. Exatamente como nos autocarros aqui na nossa terra. Estás a exagerar? Não. Para produzir ideias não é preciso ser santo. Além disso, os verdadeiros intelectuais são muito poucos. O grosso dos eruditos passa a vida a comentar preguiçosamente as ideias dos outros. Usam as suas melhores energias em exercícios de sadismo contra todos os possíveis rivais. Então, por que é que estás com eles? Respondi, não estou com eles, estou aqui. Queria que sentisse que eu fazia parte do mundo dos notáveis. E, no entanto, era diferente. Ela própria me empurrava para esse lado. Divertia-se se eu falava com sarcasmo dos meus colegas, mas, de qualquer modo, queria que continuassem a ser meus colegas. Por vezes, ficava com a impressão de que ela insistia para que eu lhe confirmasse que fazia, de facto, parte daqueles que diziam às pessoas como iam as coisas e como era acertado pensar. A decisão de residir no bairro, para ela, só era sensata se eu continuasse a situar-me entre aqueles que escreviam livros, colaboravam com revistas e jornais, apareciam, de vez em quando, na televisão. Queria que eu fosse sua amiga, sua vizinha, desde que possuísse aquela aura. E eu satisfazia. A sua aceitação dava-me confiança. Ia ao lado dela, pela vila municipal, com as nossas filhas. E, no entanto, era decididamente diferente. Tinha uma vida de grande fôlego. Lisonjeava-me o facto de me sentir, em contraste com ela, uma mulher de grande experiência. E tinha a sensação de que ela também se sentia satisfeita por eu ser assim. Falava-lhe sobre França, sobre a Alemanha e a Áustria, sobre os Estados Unidos, sobre os debates em que participara aqui e ali, sobre os homens com quem ultimamente, depois de Nino, me tinha cruzado. Ela prestava atenção a cada palavra, com um meio sorriso, sem nunca se manifestar. Nem sequer a história das minhas relações ocasionais lhe despertou a necessidade de se abrir. Estás bem com o Enzo? Perguntei-lhe uma manhã. Bastante. E nunca sentes interesse por mais nenhum? Não. Gostas muito dele? Bastante. Não havia maneira de lhe sacar mais nada. Era eu que falava de sexo, e muitas vezes de modo explícito. Palavreados meus, silêncios dela. Contudo, fosse qual fosse o assunto de que falássemos naqueles passeios, havia qualquer coisa que emanava do seu corpo e que me cativava, estimulando-me o cérebro, como sempre sucedera, e ajudando-me a refletir. Talvez por isso procurava-a constantemente. Continuava a libertar uma energia que dava calma, que consolidava um propósito, que sugeria soluções de modo despreocupado. Era uma força que não me atingia só a mim. Às vezes convidava-me para jantar, e às meninas também. Mas eu convidava-a mais vezes, e também Enzo e Tina, obviamente. De Janeiro, não havia nada a fazer. Geralmente não estava em casa, só voltava a altas horas. Enzo, depressa me apercebi, estava preocupado com o rapaz. Mas Lila apenas dizia, já é crescido, faça o que quiser. Mas sentia que ela falava assim para atenuar o nervoso do companheiro. E o tom era idêntico ao das nossas conversas. Enzo fazia sinal que sim. Qualquer coisa passava dela para ele como um fluido corroborante. A mesma coisa acontecia pelas ruas do bairro. Ia fazer as compras com ela e não deixava de me surpreender. Tornara-se uma autoridade. Era constantemente abordada. Puxavam-na de parte com uma confiança respeitosa. Diziam-lhe palavras ao ouvido e ela ouvia sem reações. Tratavam-na assim devido à sorte que tivera com a sua nova atividade? Porque é que ela dava a ideia de ser alguém com poder para tudo? Ou porque é que aquela energia que ela sempre emanara, agora que estava perto dos 40 anos, lhe dava um ar de maga que seduzia e assustava? Não sei. Só sei que me espantava que dessem mais atenção a ela do que a mim. Eu era uma escritora conhecida e a editora estava a envidar esforços para que, tendo em vista o meu novo livro, se falasse de mim nos jornais. No La República saíra uma fotografia minha, de dimensões razoáveis, a ilustrar um breve artigo sobre os livros a publicar em breve, onde a certa altura se dizia: particularmente aguardado é o novo romance de Helena Greco, uma história ambientada numa Nápoles inédita, com um colorido vermelho-sangue, etc. No entanto, ao lado dela, ali no sítio onde tínhamos nascido, não passava de uma decoração, ou seja, testemunhava os méritos de Lila. Quem nos conhecia desde que nascêramos atribuía a ela, à sua força de atração, o facto de o bairro poder ver nas suas ruas uma pessoa de prestígio como eu. Capítulo 85. Creio que muita gente se interrogava porque é que eu, que nos jornais parecia rica e famosa, fora viver para um apartamento miserável situado numa zona de crescente degradação. Talvez as primeiras a não compreender isso fossem as minhas filhas. Dedê uma manhã voltou da escola descontente. Estava um velho a fazer xixi dentro do nosso portão. E Elsa, noutra ocasião, chegou a casa muito assustada. Hoje esfaquearam um nos jardins. Essas situações assustavam-me. A parte de mim que se libertara do bairro indignava-se. Preocupava-se com as meninas. Dizia basta. Em casa, Dedê e Elsa falavam em bom italiano. Mas às vezes ouvia-as da janela ou ao subirem as escadas e apercebia-me de que principalmente Elsa fazia uso de um dialeto muito agressivo, por vezes obsceno. Ralhava com ela. Fingia arrepender-se. Mas eu sabia que era preciso uma grande autodisciplina para resistir ao fascínio da má criação e a tantas outras tentações. Seria possível que, enquanto eu me dedicava a escrever literatura, elas se desencaminhassem? Tranquilizava-me, repetindo qual o limite temporal daquela permanência. Depois da publicação do meu livro, deixaria Nápoles definitivamente, dizia eu para mim, e voltava a dizê-lo. Só precisava de chegar à versão definitiva do romance. O livro, obviamente, estava a tirar partido de tudo o que lhe chegava do bairro. Mas o trabalho prosseguia tão bem, sobretudo porque eu estava atenta à Lila, que permanecera inteiramente naquele ambiente. A sua voz, o seu olhar, os seus gestos, a sua maldade e a sua generosidade, o próprio dialeto, estavam intimamente ligados ao nosso lugar de nascimento. Até mesmo a Basic Site, apesar do nome exótico, as pessoas chamavam Basic Site ao seu escritório. Não parecia uma espécie de meteorito caído do espaço, mas um efeito imprevisto da miséria, da violência e da degradação. Portanto, recorrer a ela para dar verdade à minha narrativa parecia-me uma coisa indispensável. Depois, ia-me embora para sempre. Contava mudar-me para Milão. Bastava-me estar algum tempo no seu escritório para ver o cenário em que ela se movia. Olhava para o irmão dela, agora claramente devorado pela droga. Olhava para Ada, cada vez mais carrancuda, inimiga jurada de Marisa, que lhe tirara para sempre Stefano. Olhava para Alfonso, em cujo rosto e em cujos modos o feminino e o masculino extravasavam continuamente, produzindo efeitos que um dia me repeliam, outro me comoviam e me alarmavam sempre. Que frequentemente apresentavam olho negro ou lábio rachado, devido às sovas que apanhara não sei onde, não sei quando. Olhava para Carmen, que metida na sua bata azul de empregada da bomba, puxava Lila de parte e a interrogava como a um oráculo. Olhava para António, que andava de roda dela, com meias frases, ou permanecia num silêncio composto quando levava ao escritório, como se em visita de cortesia, a sua linda mulher alemã e os filhos. Enquanto ouvia boatos que nunca mais acabavam, Stefano Carracci está para fechar a charcutaria. Já não tem uma lira. Quer dinheiro. Foi Pasquale Peluso que sequestrou fulano. E se não foi ele, está metido nisso de certeza. O incêndio da fábrica de camisas de Afragola foi posto por Beltrano, sozinho, para lixar a seguradora. Tem cuidado, Dedê. Dão rebuçados drogados às crianças. Ao pé da escola primária, anda um paneleiro que leva os meninos. Os Solaras estão a abrir um nightclub no bairro novo. Mulheres e droga. A música vai ser tão alta que ninguém consegue dormir. Durante a noite, passam pela rua larga caminhões enormes. Transportam coisas que nos podem destruir mais do que a bomba atômica. Genaro começou a dar-se com gente ruim. E eu, se continua assim, não consigo sequer que ele vá trabalhar. A pessoa que encontraram assassinada ao pé do túnel parecia uma mulher, mas afinal era um homem. Tinha tanto sangue naquele corpo que escorreu até à bomba de gasolina. Observava, ouvia, debruçando-me daquilo que eu e Lila, em crianças, tínhamos imaginado que viríamos a ser e que eu me tornara a sério. A autora do livro pesado que estava a retocar, ou às vezes a reescrever, e que não demoraria a ser publicado. Na primeira versão, dizia para mim, meti dialeto a mais e apagava. Voltava a fazer. Depois parecia-me ter metido pouco. Acrescentava mais. Encontrava-me no bairro e, no entanto, em segurança dentro daquele papel, dentro do cenário dela. A tarefa ambiciosa justificava a minha presença naquele lugar. E enquanto me dedicava a ela, dava sentido à luz doente dos quartos, às vozes grosseiras da rua, aos riscos que as meninas corriam, ao trânsito na rua larga que levantava poeira quando estava bom tempo e água e lama quando chovia, ao enxame de clientes de Lila e de Enzo, patrõezinhos da província, grandes carros de luxo, roupas de uma riqueza ordinária. Corpos pesados que se moviam, ora com modos prepotentes, ora com modos bajuladores. Uma vez que estava à espera de Lila na sede da Basic Sites, com Imeitina, tudo me pareceu mais claro. Lila tinha um trabalho novo, mas totalmente imersa no nosso velho mundo. Ouvia gritar do modo mais ordinário com um cliente por uma questão de dinheiro. Fiquei abalada. Onde fora parar, de repente, a mulher que mostrava autoridade com cortesia. Enzo acorreu, e o homem, um tipo dos seus 60 anos, pequeno mas com uma barriga enorme, foi-se embora a praguejar. Depois perguntei a Lila, quem és tu realmente? Em que aspecto? Se não queres falar nisso, deixa estar. Não, falamos, mas explica-te. Quero dizer... Num ambiente como este, com as pessoas com quem tens de lidar, como é que te comportas? Tenho cuidado, como todos. Só isso? Bem, tenho cuidado e trato das coisas de maneira a fazê-las andar, como eu digo. Sempre nos comportamos assim, não é? Sim, mas agora temos responsabilidades, para connosco e para com os nossos filhos. Não disseste que temos de mudar o bairro? E para mudá-lo, o que é preciso fazer, na tua opinião? Recorrer à lei. Eu própria me admirei daquilo que estava a dizer. Fiz um discurso em que me mostrei, para meu espanto, ainda mais legalista do que o meu ex-marido e, em muitos aspectos, do que Nino. Lila disse em tom torcista. A lei está muito bem quando lidas com gente que, assim que dizes lei, se põe em sentido. Mas aqui sabes como é. E então? Então, se as pessoas não têm medo da lei, és tu que tens de lhes meter medo. Para aquele imbecil que viste há pouco, já trabalhámos muito, ou antes, muitíssimo, mas não quer pagar. Diz que não tem dinheiro. Ameacei-o. Disse-lhe, faço queixa de ti. E ele respondeu, faz queixa de mim, estou-me nas tintas. Mas tu vais fazer queixa dele. Riu-se. Assim nunca mais vejo o meu dinheiro. Um contabilista, tempos atrás, roubou-nos milhões. Despedimo-lo e denunciámo-lo, mas a justiça não se mexeu. E depois? Chateei-me de esperar. Falei com o António. O dinheiro apareceu logo. E este também há de aparecer. Sem processo, sem advogados e sem juízos. Capítulo 86. António, portanto, fazia trabalhos desse tipo para Lila. não a ganhar, mas por amizade, por estima pessoal. Ou, sei lá, talvez ela o pedisse emprestado a Michela, para quem António trabalhava. E Michela, que concordava com tudo o que Lila lhe pedia, emprestava-lhe. Mas Michela satisfazia realmente todos os seus pedidos? Se isso era verdade, antes de eu me mudar para o bairro, agora já não era claro se as coisas estavam de facto nesse pé. Primeiro vi alguns sinais incoerentes. Lila já não pronunciava o nome de Michela com basófia, mas sim com enfado, ou com preocupação clara. E, sobretudo, aconteceu cada vez mais raramente ele aparecer na Basic Site. Notei pela primeira vez que algo tinha mudado na festa do casamento de Marcelo e Elisa, que foi altamente faustosa. Durante toda a duração do copo de água, Marcelo teve o irmão a seu lado. Falou-lhe muito ao ouvido, riram-se um com o outro, pôs-lhe o braço por cima dos ombros. Quanto a Michela, parecia ter ressuscitado. Voltou às conversas de antigamente, longas, empoladas, enquanto ao lado dele, disciplinadamente sentados, como se tivessem posto uma pedra em cima do mal com que ele os tratara, se encontravam Gigliola, agora extremamente gorda, e os filhos. Impressionou-me que a vulgaridade, ainda nacionalista, da época do casamento de Lila, se tivesse como que modernizado. Tornara-se uma vulgaridade metropolitana e a própria Lila se adaptara nos modos, na linguagem, na roupa. Não havia nada que destoasse, a não ser eu e as minhas filhas, que com a nossa sobriedade estávamos totalmente deslocadas naquele triunfo de cores excessivas, gargalhadas excessivas, luxos excessivos. Foi por esse motivo, talvez, que o impulso de raiva que Michela teve foi particularmente assustador. Estava a fazer um discurso em louvor dos noivos, mas, entretanto, a pequena Tina queria qualquer coisa que Ima lhe tirara e berrava no meio da sala. Ele falava, Tina gritava. Então Michela interrompeu-se de chofre e gritou com olhos de louco. Diacho, Lina, mandas esta miúda de merda estar calada? Assim, exatamente com aquelas palavras. Lila olhou-o fixamente durante um longo segundo. Não falou, não se mexeu. Pousou apenas devagar uma mão sobre a mão de Enzo, que estava sentado a seu lado. Eu levantei-me da minha mesa à pressa e levei as duas meninas lá para fora. O episódio mobilizou a noiva, ou seja, a minha irmã Elisa. No final do discurso, quando me chegou aos ouvidos uma chuva de aplausos, eis que ela, no seu luxuoso vestido branco, foi ter comigo e disse, alegre, o meu cunhado voltou a ser o que era. Depois acrescentou, no entanto, não deve tratar as crianças assim. Pegou em Ima e em Tina e a rir e a brincar, voltou para a sala com as duas meninas. Seguia perplexa. Por um momento pensei que também ela tivesse voltado a ser o que era. Elisa, de facto, mudou muito depois do casamento, como se até ali o que a tornara pior tivesse sido a ausência do vínculo matrimonial. Tornou-se uma mãe calma, uma esposa pacata e ao mesmo tempo firme. Acabou com todas as hostilidades para comigo. Agora, quando ia à casa dela com as minhas filhas e muitas vezes também com Tina, recebia-me com delicadeza e era afetuosa para as meninas. Também Marcelo, quando o encontrava, era gentil. Chamava-me a cunhadinha que escreve romances. Como está a cunhadinha que escreve romances? Dizia meia dúzia de palavras cordiais e desaparecia. A casa agora estava sempre em perfeita ordem. E Elisa e Silvio recebiam-nos vestidos como se fossem para uma festa. Mas a minha irmã menina, depressa me dei conta, desaparecera definitivamente. O casamento inaugurara uma senhora solara totalmente simulada. Nem uma palavra confidencial. Só um tom afável, com o sorriso nos lábios, copiado do marido. Eu esforçava-me para ser afetuosa com ela e principalmente com o meu sobrinho. Mas Silvio não me era simpático, parecia-se demasiado com Marcelo. E Elisa deve ter-se apercebido. Uma tarde voltou a mostrar-se rancorosa durante alguns minutos. Disse-me: gostas mais da filha da Lina do que do meu filho? Jurei que não. Abracei o menino, dei-lhe muitos beijos. Mas ela abanou a cabeça, sibilou. Aliás, foste morar ao pé da Lina e não ao pé de mim, nem do pai. Continuava, portanto, a ter-me raiva. E agora também aos nossos irmãos. Creio que os culpava de se terem comportado como uns ingratos. Viviam e trabalhavam em Baiano e nunca mais tinham dito nada a ninguém. Nem sequer a Marcelo, que fora tão generoso para eles. Uma pessoa pensa que os laços familiares são fortes, disse Elisa. Mas afinal não são. Falou como se anunciasse um princípio universal. Depois acrescentou: para evitar que se quebrem, é preciso vontade, como fez o meu marido. Michele andava feito estúpido, mas Marcelo restituiu-lhe a cabeça de antigamente. Viste o lindo discurso que ele fez no meu casamento?